aí, menino, escute a realidade. Os MCs da Furacão, que tem criatividade. São 28 anos de pura tradição, como diz o meu paizão. Pega, ladrão! Que roubou o popozão. Vai, popozuda! Roubou o popozão. Vai, popozudo.